ZYJ 920, Rádio APP AM 630 kHz, uma emissora da Fundação APP de Sergipe. A Rádio APP AM apresenta Denilza Miranda e você. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar, no meio de olhares espinhos. Olá, gente querida, olá, boa noite. São 10 horas e 5 minutos em Aracaju. Nesse horário, Denilza Miranda e você em sintonia total com seu coração. Boa noite, olá, boa noite, Anderson França, nosso coleguinha ali do outro lado, né, ajudando aqui na produção do nosso programa. 3179-1325. 3179-4848. Até a meia-noite, o seu, meu, o nosso programa. Porque a sabedoria é a parte suprema da felicidade, né? Sempre há esperança quando há vida humana, né? A esperança é a última que morre. E nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser, né? Boa noite, a direção do Rádio AIM é do nosso querido Mário Sérgio. Direção geral do Complexo Aperipê é de Luciano Correia. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-me esperança neste mundo em desespero, atribulado na luta pela sobrevivência, na busca de soluções, problemas pessoais e das preocupações diárias. Senhor, vós que sois poder e bondade, nesta noite venho pedir-te força, saúde e sabedoria. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor, que seja paciente e compreensiva, afável e fraternal. Ó Deus, ajuda-me a evitar o mal, o uso das palavras. Faze com que nenhuma palavra mentirosa escape de meus lábios e que eu jamais fale mal de alguém ou adule com elogios falsos. Ensina-me, Deus amado, quando devo calar-me e quando devo falar. E quando eu falar, meu Deus, nunca me deixe usar o maravilhoso dom da palavra que me concedeste para humilhar ou ferir qualquer pessoa. Thank you. 10:10 em Aracaju. Olha só, uma vida dedicada aos outros merece ser vivida. 5 de setembro de 2010, está aí uma segunda-feira, gente. É, vamos iniciar o programa desta noite com Moacir Franco, Balada das Mãos. Os olhos faltarem um instante da vida, se o coração vacilar, retardando a batida, se o teu corpo cansado curvar-se vencido na estrada comprida, na batalha perdida. Tuas mãos, só tuas mãos, gêmeas no riso e na dor, manterão sempre acesa a luz votiva do amor. Mãos que se juntam na prece no momento supremo, quando no altar duas vidas se juntam também. Mãos que abençoam o filho que parte talvez para sempre, e depois vão tecer um casaco de lã para o neto que vem. Mãos que dão lenitivo aos que foram vencidos na vida, mãos que nunca recusam num gesto perdão. Mãos que arrancam das cordas de um violino nervoso e agitado a música divina que torna todos os homens irmãos. Mãos que após o silêncio que cai sobre a vida que cai, juntam em silêncio aquelas que um dia também foram mãos, também foram mãos, também foram mãos. Denilza Miranda. Thank you. Oi, boa noite, hein? São 10 horas e 15 minutos. Tudo bem? Tudo ótimo? Como é que foi o seu final de semana? Maravilhoso. Oi, você tá me ouvindo hoje, tá? Oi, Gilvânia, tá me ouvindo? O Guinho também tá me ouvindo? O Guinho, Gilvânia e também Nena. Oi, Nilza, boa noite. Hildes, ao telefone, hein? Olá, Hildes, boa noite. A nossa querida Hildes é no conjunto Amintas Gacês. Mas vamos ao telefone 3179-1325, né? Oi, alô, boa noite. Boa noite, Denilza. Olá, seu Benedito. Como boa noite. Boa semana. Passei bem, graças a Deus, seu Benedito. Oi, Denilza. Oi. Eu desejava ouvir a música na voz da cantora Denilza. Eu vou sempre te amar. Eu vou sempre te amar, eu vou sempre amar você, como é que é? É, eu vou sempre te amar, né? É porque eu sei que vou te amar e tem sempre, eu vou sempre amar você. Uma das duas, tá? Eu vou sempre amar você, então, é essa então, mesmo. Obrigado. Pois não. Eu ofereço e abraço a minha amiga Cleide Selma e o esposo Luciano Sobral, Dona Célia Calumbi, Dona Luzinete, Dona Maria de Luz, mãe da Greide, Natália, Lígia Melo, Dona Rosa e o Beto da Piabeta, o piloto. O piloto, é o nosso querido Beto. É, eu quero mandar um abração também para você, viu? Tá, muito obrigada, seu Benedito. Um abraço, boa noite, hein? Boa noite. Tá certo, um abração, tchau, querido. Tchau, tchau. Pois é, olha, Gilvânia, o Guinho e Nana, é na Rua 20. Aí no conjunto Eduardo Gomes. Você tá me ouvindo, hein, Gilvânia? Eu tá dormindo. Essa hora deu enroladinha, assim, aquele friozinho gostoso, né? O Guinho tá na televisão. Com certeza, o Guinho tá aí assistindo televisão, fazendo companhia à mamãe, né? E quero mandar um abraço também. Eu tô procurando o nome dela aqui, viu, Gilvânia? Daquela senhora simpática, viu? É, aquela senhora simpaticíssima, Carmélia, viu? Boa noite, Carmélia dos Santos Gouveia. E o esposo, o senhor João Gouveia, no condomínio Jardim das Palmeiras, na Nova Saneamento. Também o senhor Guga. Um abração, viu? E não há nada mais triste ser amiga de quem se amou demais. E aí, meu queridinho? Eu vou mandar assim um alô agora, não sei se ela está me ouvindo, está na televisão agora assistindo novelas, mas o meu menino, meu garoto, com certeza está na escuta. Oi, boa noite, Nestor. Como é que tá, queridinho? Adelina tá aí, atenta na novela, mas também com o radinho assim, não é, Adelina? Pois é, querida. Daqui a pouco eu atendo você com a sua música preferida. É, quem não compreende o olhar, tão pouco compreenderá a distância. Menino, eu tô hoje, viu? Vou te contar. Ô Barreto, cadê você, Barreto querido? Boa noite. Helena, um abração, Helena, divina. E também a nossa amiga Elizabeth. Boa noite, Elizabeth, aí no bairro Jardins. Para completar, né? Vamos completar com mais uma ligação, né? Só foram quantas ligações no ar? Só foram duas. Isso. Oi, Itamara. Boa noite, dona Denilza. Boa noite. Como vai a senhora? Tudo bem. E você, Itamara? Eu tô boa, dona Denilza. Graças a Deus. Eu quero pedir uma música. Peça, querida. É com Carmen Silva, Espinho na Cama. Eita, Espinho na Cama, menina? É. Vou caramba. Ô, dona Denilza. Oi. E eu quero com a senhora Amanhecer Amando. Menina, quero Amanhecer Amando? É. Olha só, Espinho na Cama e a outra também mais tarde, né? É, dona Denilza. Parque dos Faróis. É, dona Denilza. Ok, minha querida. Eu ofereço essa música para minha prima Glória em Capela. Sim. E minha mãe Elza, um povoador Água Bonita. Água Bonita, Itaporanga da Ajuda. É, dona Denilza. Ok, minha queridinha. Um abraço, dona Denilza. Outro Itamara. Tchau, querida. Aí no Parque dos Faróis também eu mando assim um abraço bem forte pra minha amiga Maria Bonfim, querida. Beijos pra você. Vamos com nossas músicas, querido. Primeiro, quem é que vem primeiro, meu amor? Quem é? Oi, Barreto. Boa noite, Denilza. Oi, Barreto, escutou? Foi o Barreto, cadê você, Barreto? Querida, oi. Eu vi você perguntando e Barreto já estava de bate pronto na agulha. Na agulha. Exatamente, para só chegar no prato. Isso aí, Barreto. Antigamente era. Bota esse disco no prato aí. É, no prato, agora não. Agora é o computador, meu querido. É, minha querida. Mas, menininha, é sempre uma satisfação que se renove, e por que não dizer que cresce à medida em que a gente conversa. E é claro que é uma conversa da melhor qualidade. Haja visto você está também com o nosso queridíssimo Anderson. Anderson, França. Eu que estava aí, né? E na semana passada, e por certo, felicíssimo da vida, porque eu, você e Anderson. Anderson, você e eu. E eu. Para que eu não esqueça, eu já estou aqui em mãos do seu convite, né? Sim. E me foi mandado por nossa queridíssima Selma Pirajá, exatamente com Augusto, né? Uhum. Os Pentes, que logicamente no dia daí, agora já posso, inclusive, declarar tudo, porque já não é mais segredo. Está aqui, esse envelope é o de Denilza Miranda. Pronto, a Denilza e família. Aí vou ler ao pé da letra, porque essa pessoa é gente da melhor qualidade. Depois de andarmos por diversos caminhos, nos encontramos e envolvidos por um verdadeiro amor, decidimos viver um para o outro, ambos para Deus. Olha, que linda, que mensagem bonita. Depois de andarmos por diversos caminhos, nos encontramos envolvidos por um verdadeiro amor, decidimos viver um para o outro. Certo. E ambos para Deus. Selma Pirajá e Augusto César. E Augusto César. Convidam vossa. Convidam para a cerimônia do seu casamento xamânico, dia 17 de setembro de 2011, às 20 horas, na rua N, número 75, bairro São Conrado, Aracaju, Sergipe. Isso aqui é o seu. O meu, logicamente, vem no mesmo sentido. E está aqui o Barreto e família. A redação é a mesma. Cabe a gente, né, naturalmente, agradecer e nos fazermos presentes. Tá? Com certeza, tá certo, Barreto. Pirajá. Ok, meu querido, ok, que tá legal. Seja nesse momento nos ouvindo, e por certo você já viu que realmente é aquela pessoa que eu lhe disse, e que na oportunidade eu passei o telefone para que você conversasse com ela e constatasse que é realmente uma pessoa abençoada por Deus e que foi trazida para cá, para o planeta, para fazer o que esse casal vem realmente fazendo. Tá. Olha, okay. Denisa, tudo o que nós dissermos, qualquer palavra, ainda que enche um caminhão, é pouco, eu para levarmos exatamente as considerações que Selma Pirajá e Augusto realmente merecem. Mas mudando de um polo para outro, minha querida, eu hoje, não sei se você está sabendo, mas quem sabe os que vão saber agora, um motivo assim até de tristeza, porque o nosso queridíssimo amigo Alonso do Cartório se encontra na UTI. Meu Deus. Eu não tenho maiores detalhes. Poxa, que notícia triste, Barreto. É uma notícia triste. Por isso que, caramba, eu inclusive lhe liguei, mas não tive como completar a ligação exatamente para lhe fazer ciente, mas já disse, na oportunidade disse a Edervan, disse a Edgardo Acordeon, disse umas pessoas, a Ludwig, Sérgio Tadeu, quando eu ia dizer para ele, ele já estava dizendo para mim, disse para Elizabeth, disse para Gleide Selma, enfim, as pessoas já estão sabendo, né? E você não sabia. Não sabia não, Barreto, não sabia. Qual é o hospital sabendo que ele está, Barreto? Ele está no hospital Cirurgia. Cirurgia. Mas o problema, sim, Barreto? Exatamente. O problema, Denilza, infelizmente, esse não... Pelo menos eu não sei até o momento. Liguei para a casa, ela estava... Naturalmente. Nossa, ela deve estar arrasada mesmo, viu? Estava lá no. Ou estava na, no, no cirurgia, e a gente não sabe. Sérgio me disse assim, a grosso modo, devendo ser uma convicção, que parece que foi alguma coisa assim com relação a infarto. Mas isso não é oficial, isso é oficiosamente falando. De modo que. Todos que estão na audiência do programa Denilza Miranda e nós, rezarmos, pedirmos ao Pai Todo-Poderoso que lhe restabeleça logo sua saúde, e uma coisa ou outra, de qualquer forma, essa notícia é verdadeira, viu, Denilza? Tá ok, Barreto. Realmente então, é uma notícia triste, né? Restabelecer também. Exatamente, Barreto. Para o nosso queridíssimo Alonso. Sonha que você que tenha muita paz. Tenha força, né? Serenidade. Para encarar, e, né? E os familiares. Já certo, aqui, Barreto. Minha querida, eu quero abraçar o nosso queridíssimo Jorge Melo, abraçar o Dr. Maxwell, abraçando a Selma Pirajá, mais uma vez, ao Augusto, a Lúcia e ao Alonso, ao Alonso e também a Sônia, né, com voto de muita saúde, abraçando a Luiz Chaves do União Holanda, abraçando, você vê que hoje eu estou até com ritmo, sem brincadeira. Não, está realmente, é verdade. É um momento que você está sentindo também, né, Barreto? Do quadro, né? É verdade. Querida? Mas a vida, infelizmente, ou felizmente, nunca vai deixar de ser assim, né? É assim mesmo, na vida. E aí a gente, claro que não vai com aquela brincadeira, embora as brincadeiras sejam do bem, mas. Hoje eu vou, e você, e nós todos vamos respeitar, né? Mas abraçando aos amigos, e por aí vai também Nestor, né? O nosso queridíssimo Nestor. Abraçando Tia Beré, abraçando o Cabo Claudiano, foi ele, inclusive, quem nos passou a notícia em primeira mão. Eu nem estava em casa. Ele aí deixou o recado para o Marizete, dizendo, aí, Marisa, diga ao seu Barreto que Alonso do cartório está na UTI e eu não sei a causa, nem tampouco sei qual o hospital. O hospital nós já sabemos, que eu acabei de dizer. Certo. Um abraço para o Cabo Claudiano, abraçando a Heraldo e Jusileide aí no Sol Nascente. Quero abraçar o nosso queridíssimo amigo, a Adenir, aquele que adquiriu. Ah, aquele CDs que, por sinal, é uma pessoa... Ah, o senhor Ademir, não é isso? Isso, viu? Isso. Ademir, então, no bairro Atalaia, viu, então você, Barreto? Você já sabe que... eu estava aí com a Helena. Deus, pois é, você já sabe, graças a Deus, você é muito bem acolhida. Uhum. Você é uma pessoa querida. Quando eu lhe digo é porque é verdadeiro. E é brincadeira à parte. Quando a coisa é de forma séria, a gente passa exatamente ao pé da letra. Pois não, mãe, como foi tá o certo. Caso de dona, de nossa queridíssima Selma Pirajá. E para encerrar, minha menininha, eu quero mandar um abraço para o Taiobinho, para Delvan, Chico Melodia, para Edgardo Acordeon, Ari Nogueira, abraçando seu Antônio e dona Regina. E, querida, você aí fechar tá okay, Barreto. De orações para fazer aquela corrente, né, de orações. Paz, né? Na isso, do sim. Pai, onipotente, para que Alonso venha para o convívio. Voltar ao nosso convívio. Muita alegria. Tá ok, Barreto. Obrigada a você, viu? Aí ao meu querido Anderson. E vamos em frente. E com certeza, seus ouvintes, nossos amigos. Com certeza. A partir de agora vai fazer isso. Certo, tá, Barreto. Obrigado, hein? Nada, querido. Valeu. Tchau, tá, Barreto. Ô, menininha. Oi. Eu gostaria também de dizer que eu estou com os ingressos aqui. Desse projeto Zé Augusto, né? Sim, sim. O projeto público, inclusive o próprio Mário Sérgio já está sabendo, e a gente está engajado nessa questão, quanto à questão do busto de Zé Augusto lá em Aquidabam. Certo. Então, isso aí não é nenhum comercial, nem coisa disso. Valeu. Uma coisa que exatamente está dentro da programação, viu, querida? Tá ok, Barreto. Obrigado, valeu. Boa noite e saúde para todos nós. Para todos nós. Tchau, obrigado, querido. Tchau. Pois é, meu amigo Vieira Campo Grande tá aí me ouvindo também, tá aí a sua música, viu, Anderson? Vamos providenciar aí com Carlos Nobre. Carlos Nobre, isso mesmo, ele gosta, por sinal, ele me solicitou essa música. Cadê o nome da música, hein, Vieira? Eu esqueci o nome da música, meu querido. Com Carlos Nobre. Depois eu vou lembrar aqui o nome dessa música linda, viu? O nosso querido seresteiro e também grande projetista de arquitetura, o nosso amigo Vieira Campo Grande. Bom, tá aí vai no roteiro, vamos atender aí. Eu vou cantar Eu Vou Sempre Amar Você, né? Atendendo a seu Benedito. Temos também Espinho na Cama, com a Carmen Silva, atendendo aí Tamara. Temos outra música também, não temos, queridinho? Qual foi a outra música? Diz aí. Ah, sim, então vamos tocar essas duas, viu? São 10 horas e 32 minutos. Sei que por amor se faz de tudo. E eu faria tudo por você. Só você é tudo que procuro. Tenho mil razões pra te querer. Amor de verdade eu senti quando eu te conheci. E esse sonho que sonhei é real, agora eu sei. Não é só uma paixão, é amor de coração que faz brilhar o meu sorriso e acende a luz do meu olhar. Cada dia mais eu te preciso. Com você eu quero sempre estar. Amor, hoje o sol me despertou e você me abraçou. Vi na paz do amanhecer nosso sonho acontecer. Quero te dizer que eu vou sempre amar você. Esse sonho que sonhei é real, agora eu sei. Não é só uma paixão, é amor de coração que faz brilhar o meu sorriso e acende a luz do meu olhar. Cada dia mais eu te preciso. Com você eu quero sempre estar. Amor, hoje o sol me despertou e você me abraçou. Vi na paz do amanhecer nosso sonho acontecer. E eu quero te dizer que eu vou sempre amar você. Eu vou sempre amar você. Vou sempre amar você. Eu vou sempre amar você. Eu vou sempre amar. Você. Já é madrugada e o sono não chega. Me viro na cama pra lá e pra cá. A queimar, deito, me levanto e deito. A noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas é a testemunha das noites de angústias que eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas roubam meu sono no triste abandono do amor primeiro. Eu choro triste, amargurada, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amarguras, só desventuras minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Abandono do amor primeiro. Eu choro triste, amargurada, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amarguras, só desventuras minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Curta-se 11. De 12 a 17 de setembro, Sergipe será o cenário do audiovisual ibero-americano. Shows, exibições de curtas e longas metragens, oficinas e muito mais. Apoio cultural, Cinemark e BNB. Copatrocínio, Governo do Estado de Sergipe. Patrocínio Petrobras. Realização, Casa Curta-se e Ministério da Cultura. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Apoio Cultural, Cinemark, BNB e Fundação Aperipê. Cultura e informação. Rádio Aperipê AM, 630 kHz. Cultura e informação. Você está ouvindo Denilza Miranda e você. São 10h40. Olha, não há uma longa noite que não encontre o dia. Eu sempre falo isso aí, né, Zé Alves? Boa noite, Zé Alves. Cadê você? Boa noite, Denilson. Boa noite. Como é que está, meu amigo? Estou bem, graças a Deus, Denilson. Ah, sua voz está ótima, graças a Deus. Espero também que brevemente ocorra com o nosso amigo Alonso, né? Oh, Deus te ouça. Pois é, querido. Com fé em Deus. Estamos todos torcendo, porque... além de ser uma pessoa maravilhosa, nós devemos torcer pela saúde de todos. Com certeza, né? É, bons, maus, conhecido, desconhecido, não devemos... Exatamente, de todos. Nós temos que pedir a Deus que o proteja a todos, porque somos todos, filhos de Deus, com certeza. E assim temos que viver emanados. Mas a cara Denise, eu falei hoje à noite com a Sônia, ela um pouco abatidazinha, mas na estrada da esperança, ela disse que ele está lá internado, ela não pode nem ver ele hoje, mas que amanhã provavelmente vai ser feito um cateterismo, né? Sim. E com fé em Deus vai dar tudo certo, viu? Com fé em Deus, vai sim. Pois é, mas você vê, nosso amigo também, Armando também. Armando? Está internado também, né? Armando é o esposo de Iracema, lá do Augusto Branco. Ah, também sei, sei o esposo de Iracema. Falei com ela hoje à noite também, certo? Certo. Está internado É o pai de Cici Freitas, né? O Zelino, é isso mesmo, o Zelino passou essas informações para mim e depois eu tenho contato com ele, né? Eu falei com a Sônia e falei também com a Iracema, né? Tá certo. Mas com fé em Deus, todos eles vão se recuperar e breve estará no meio de nós, no nosso convívio. Convívio, com fé em Deus. Pois é, mas vamos entregar sempre à vontade de Deus. Eu, quando eu estava lá dentro, me entreguei nas mãos de Deus. Olha, Senhor, tá certo. Que o médico maior seja a voz. Então, e que ele cumpra a vontade dele. Não é isso, Denisa? É isso mesmo. Mas a vontade dele é que nós vivamos, que nós tenhamos saúde. E com certeza nossos irmãos vão se recuperar e brevemente estará no nosso convívio, no meio de nós. Tá bom? Eu quero aqui mandar um abraço para todos os nossos irmãos ouvintes, ainda agradecendo a todos que fizeram uma corrente positiva de oração para a recuperação da minha saúde. Graças a Deus estou aqui, quase que na plenitude de minha saúde, mas que estou alcançando pouco a pouco. Denisa, minha querida, uma boa noite. Uma boa noite. As músicas ficam a critério de você aí, viu? Tá certo, meu querido. Estou acabando de escrever aqui mais duas páginas aqui para ir dormir. Isso, muita calma, viu? Muita calma, tá? Bom, uma boa noite. Um abraço, viu? Tchau. Que bom, Zé Alves, eu vi, graças a Deus, viu? Ao lado aí da sua querida Suzaneide, toda a família aí no bairro industrial. Olha, se não pudesse destacar pelo talento, vença pelo cansaço. Porque se você ama a vida, não desperdice tempo, ele vai precisar de você. Então, vamos atender aos nossos ouvintes. A próxima música, Anderson. Oi, nós temos ouvinte? Quem gostaria? Oi, alô? Alô, Denilza. Oi, Iuná, boa noite, Iuná, em Santa Rosa de Lima. Isso. Eu já conheço a voz de Iuná, já pensou, Iuná? Também isso. Todo dia, né, Denilza? A gente vai conhecendo as vozes dos ouvintes, né? É, sim. Pois não, querida. Diga aí, Iuná. Denilza, eu gostaria de ouvir... a menina já pediu aí... Sim. Aquela música sua, Amando... Quero amanhecer amando. Isso. Uhum. Certo. Vai oferecer... É, a Vânia lá no Eduardo Gomes, a Vânia da Rua 91, né? 91, né? No isso. Fim de linha mesmo, não é isso? É, Vaninha. Vaninha, tá certo, Iuná. Viu? A Darcy, a Rosália, a Jai, a Altanec. O seu cunhado, qual é o nome dele, o cabeleireiro? Sou Idael, na Rua Rio Grande, não é mesmo? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tá certo. Valeu, tá bom. Arlete e para vocês aí da rádio, né? Ok, muito obrigada, viu, Iná? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tenha saúde e muita paz, viu? A todos nós. Com isso, com fé em Deus. Tá bom. Tchau, querida. São 10 horas e 45 minutos, então eu vou atender aqui ao nosso amigo Vieira Campo Grande, viu? Com a música Contradizendo, viu, Vieira? Eu sei que você está ouvindo, que você telefonou. É, ao lado aí da sua querida Ritinha, né? Ritinha aí na rua Arnaldo Dantas, no bairro Santo Antônio. Depois eu vou mandar assim um abração pro meu querido Cabo Claudionor, que está me ouvindo também. Um abraço, Claudionor. Meu amigo Zé Carlos da Sapataria em São Cristóvão, boa noite, também Hortência, Nilza aí em São Cristóvão, né? A nossa amiga Nilza. Beto da Pia Beta, cadê você, querido? Um abração, Beto. Sabe quem tá ouvindo a gente, viu, Anderson? Meu compadre Bispo. Você sabe quem é meu compadre Bispo? Ô, Denils, eu tô aqui perto de você, tá descansando, hein, menino? Disse que vai tomar um banho, vai jantar e vai dormir. Aos braços de Morfeu, né, querido? Um abração, viu, Bispo? A Daílson ligou e também solicitou a música Etiquetas. Vamos logo nessa jogada aí, viu? Etiquetas com Agnaldo Timóteo. Tá aí o nosso CD. É a Daílson oferecendo a Nice, sua esposa, e também ao Dom e a sua irmã Virgínia, aí né, é no conjunto Augusto Franco. Vai pra minha amiga Dete, é no Sol Nascente, também pra Dilson, no Sol Nascente, pra Dida. O senhor Ademir, um abração, o senhor Ademir comprou o nosso CD. Gostou, Ademir, das músicas? Que legal, muito obrigada, viu, querido? Aí no bairro Atalaia. Vai também para meu amigo Zé Alves, aí do bairro Industrial, com certeza ouvindo. Selma Pirajá e Augusto. Para minha querida Gorete, boa noite, Gorete, aí em Frei Paulo. Hã? E também para Itamara, Itamara no Parque dos Faróis. A música Agnaldo Timóteo, Etiquetas, é para Magnólia aí no Augusto Franco. E para minha querida Maria Gomes Silva. Tá me ouvindo? Maria Gomes Silva, querida, meu anjinho verde aí no bairro Suíça. Bom, primeiro vem aquela música, né, Anderson? É, deixa eu ver aqui. Carlos Nobre Contradizendo. Depois temos, deixa eu ver, Quero Amanhecer Amando e Etiquetas com Agnaldo Timóteo. São 10h46 minutos. Um poeta em sua lira: o amor na humanidade é uma mentira. Talvez por isso não cres agora na dor desta paixão que me devora. Mas eu que sinto dentro do peito bater meu coração insatisfeito. Posso dizer-te, magoado e triste, que verdadeiramente o amor existe. Existe sim nos meus desejos, na minha ânsia por teus beijos. Existe enfim na minha dor, nesta amargura de viver sem teu amor. Na minha ânsia por teus beijos, Existe enfim na minha dor, nesta amargura de viver sem teu amor. Disse um poeta em sua lira: o amor na humanidade é uma mentira. Talvez por isso não creias agora na dor desta paixão que me devora. Mas eu que sinto dentro do peito bater meu coração insatisfeito. Posso dizer-te, magoado e triste, que verdadeiramente o amor existe. Que sensação estranha, me sinto tão sozinha. A vida tão vazia, pedindo companhia, um sonho pra viver. Meu coração distante agora quer voltar a apaixonar-se, a dividir o peito o amor que existe em mim. Quero amanhecer amando alguém que seja tudo que eu quero, que me traga os momentos que eu espero, que me guarde em teu peito, me aceite do meu jeito. Quero amanhecer amando alguém que seja forte e seja frágil, que me busque ao sentir-se vulnerável, que me guarde em seu peito, me aceite do meu jeito. Minha razão se cala, meu coração te chama. Inventa uma presença, alguém a quem pertença, a quem possa se dar. Talvez seja loucura, nem sei quem é você, mas sei que é o meu caminho e eu sigo na procura até acontecer. Quero amanhecer amando alguém que me defenda dos meus medos, que me arranque de uma vez dos meus segredos, que me guarde em seu peito, me aceite do meu jeito. Quero amanhecer amando alguém que esteja sempre do meu lado, que me faça esquecer o que é passado, que me guarde em seu peito, me aceite do meu jeito. Denilza Miranda. Que Ok, gente, são 10 horas e 55 minutos, viu? Daqui a pouquinho tem notícias diretamente de Brasília, viu? Com Nacional Informa. Eu vou abraçar as nossas enfermeiras que estão de plantão aí nos hospitais, nas clínicas aqui em nossa Aracaju e também no interior sergipano. Também aos nossos queridos taxistas, aos motoristas, viu? Todos, enfim, todos os motoristas. Muito obrigada pela carona. Também abraçar aqui a nossa ouvinte Aldair, que está me ouvindo, né, Dai? Um abração. Depois das 11, viu, eu vou atender a você com a música da Carmen Silva, né? Ela é fã, assim, ardorosa da Carmen Silva, oferecendo às amigas, às nossas amigas também, ouvintes, né? A Daci, a sua irmã Daci, e o Nai em Santa Rosa de Lima, e também Altanex, é esse o nome, né, Dai? Altanex é irmão da nossa querida Yuná, aí em Santa Rosa de Lima. Oi, oi, agora? Oi, Cabo Claudio Honor, boa noite. Temos 2 minutos para entrar Nacional. Diga aí, amigo. Olha, um abraço para o Zé Velho do Bairro Industrial, que ele falou agora há pouco, viu? Certo, meu querido. Então vai ser um pouquinho demora também. Bota aí com o carro para todos os ouvintes aí a música com Angela Maria, Lábios de Mel, viu? Lábios de Mel. Olha, eu trouxe uma música que você gosta, Piedosa Mentira. Ô, Delcio Gonçalves, pode botar para todos. Não é linda? É, bota para oferecer a todos aí, viu? Isso aí, Arthur. Nosso amigo Zé do Bairro Industrial, meu escritor aí, meu poeta, viu? Pois não, querido. E todos aí, sinto-se abraçado de AZ, tá aí. Como é que está? Como é que está a esposa? Ela tá aqui, tá deitada, quer falar com ela. A Lindina. Tá aqui deitada aqui, mas eu tô com o pagador de roupa já aqui, viu? Tá com o prendedor de roupa, né? Pra não dormir se você sair do ar, viu? Tá certo, querido. Quer falar com ela ligeirinho? Se ela quiser falar, né? Ela tá toda enroladinha, né? É, mas eu tô com o prendedor de roupa aqui já, viu? Bota o prendedor de roupa na orelha, mas... No além da orelha. Ela não gosta de falar no ar, você sabe, Claudio. É, mas eu vou passar pra ela agora ligeirinho. Rapaz, ela não gosta. Oi, Olindina. Oi. Acordou você, já pensou pro Claudio Honor? Já pensou. Ele colocou o prendedor de roupa na orelha. É, já pensou. Aí não tem cristão que não acorde. Tudo bem, né? Tudo bom, querida. Valeu, então, tá. Viu? Continue aí deitadinha, curtindo o programa, tá? Tá certo. Um abraço. Tchau, Claudio Honor, também. Um abraço. Obrigada aí pelo carinho. São meus amigos queridos, viu? São 10h58 minutos. Eu vou abraçar aqui, tá, também o meu amigo, o Coronel Genivaldo Couto, aí no Castelo Branco. Boa noite. Também o meu amigo aí na Avenida São João Batista. Luiz Carlos, cadê você, querido? Luiz Carlos na Avenida São João Batista, aí no Castelo Branco. Também Itamara, já curtiu a música preferida, né, Itamara? Aí no Parque dos Faróis. E os nossos amigos, né? Você que está ligando o rádio agora, você que já desde o início que está me ouvindo, meu carinho, eu muito obrigada, tá? Nivaldo, motorista aí do SAMU, um abraço, Nivaldo. Também a Delcio, motorista do SAMU, e a irmã Marlene é no conjunto Agamenon Magalhães. Soldadinho, queridos, é Alves aí em São Cristóvão. Dona Ione, minha querida Dona Ione, um abração aí em São Cristóvão, viu? O meu anjo azul também está me ouvindo. Tia Beré, um beijo, querida. A minha rosa mística, Lourdes, né? Aí no bairro Atalaia. Olha, tudo na vida sem amor definha, viu? Porque a vida é a flor da vida murcharia se não fosse regada com algumas lágrimas. É por isso que é bom, de vez em quando, chorar, viu? Chorar faz bem, viu? Desabafa, lava a alma. Não é mesmo, Aldair? Oh, Deus do céu. E vamos abraçar aqui o meu amigo. Cadê? Olha, Noêmia, Joana, o genro Tiago, a sua filha Célia, o netinho Rodrigo, né? Na rua Arthur Fortes, aí no 18 do Forte, né? Adelina, Oi, Nacional informa. Volto já. ZYJ 920, Rádio APP AM 630 kHz. Uma emissora da Fundação APP de Sergipe.